O Descubra a Verdade é um programa cuidadosamente elaborado por mim para ajudar pessoas como você a enfrentar a incerteza e descobrir a verdade sobre seus relacionamentos. Com nossa abordagem inovadora, você será capaz de identificar se seu namorado está traindo você e tomar decisões certas para seguir em frente.